jovem planta vento, colhe tempestade. Então? É. Tamo aí na luta, ladrão. Satisfação tá de volta aí, pode crer. E aí, tô no salve, sul, salve geral. Como é que é, Santa Maria? E aí, Pedregal, seu azul, chama. Só os vagabundos mesmo. De pé, irmão, tô aí na luta. Linha de frente na trilha sonora. Filha da puta. Escuto pumba, caixa e pomba com passo. É perdida das antigas, compromisso honrado. O hip hop é o partido, rap é minha política. Eu não vou na igreja, nem por isso deixo minha fé em Cristo. Não derrubaram meu ética, velho. Ó nós aqui, aumenta o som pra cu de rap, que os vizinhos aprendem a ouvir. Olha os grafites nos muros da minha quebrada. O rap é a trilha sonora da rapaziada. Um salve pros correrinhos, olha por nós aí, Deus. Independente de tudo, nós somos filhos seus. Alvino do Cinco, sei lá na sua vida. E o nego Claudio Rosa, vivendo crime. É muita treta, a molecada é foda. Por causa de nada se foi. O X da periferia faz falta no rap. Sou centro de dois, do lado da Santa Maria. Saudade eu tenho, vou sobrevivendo lá na Santa Sul do DF. Com paz, tá tudo a um. Eu te respeito, tá ligado? Pra ter teu respeito, mas se faltar, malandro, dá um jeito. Sem baixar a cabeça com a intenção de progredir. Tenho atitude pra chegar onde eu pretendo ir. Satisfação em ver os caras fazendo rima. E a maloca de bolsa desce que ajuda a quebrada tá. Volta por cima. Olha as oficinas de break, mantendo as origens. Com atitude fazendo seus trampos, rap é som de malandra aí. Malandragem é necessário pra seguir sobreviver. Palavra-chave é malandragem. Você sai do tempo. Aí fulano, você tá cheio de moral, não se iluda. Paz escassa é a minha luta. Traiu a si mesmo, tá valendo. Na correria, sigo em frente. Sigo em frente. Maloca DF eternamente. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve plaga, mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve plaga, mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Eu tô ligado que você desacreditou. Ouvi minha rima pelos falantes. É tipo a morte, a qualquer hora pode te ganhar. É tipo crime, é ruim de acabar. Sem me envolver, se o papo é reto e a roda é de sangue bom. Só que também tem papilanta, salva de dundum. Vejo os moleque de 10 anos com o dom da rima. Achando no break, fora do crime, com a autoestima em cima. Os carentes dos 25, farinhados, amados. Sai da família assim mesmo, morrendo no crime, virando finado. De rolê pela quebrada e vejo tudo mudar. Não vejo ninguém, passar pra fora, cadê? Volta de aliado, muito novato se envolvendo. A cabritagem no ar, tipo se achando malandro, inventando de me atrasar. Mas eu, a vida eu tô cuidando da minha. Sou rapper, corre, nego, tu. Salve! Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve paga, mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Como é que é? Tamo aí, meu, na luta. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve paga, mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Como é que é, malandro? Tamo aí, meu, na luta. Na luta, tô aí, vou permanecer. Enquanto eu tiver vida, eu vou correr atrás do prejuízo, armadilha feitas pelos contra. Levanta ergo a cabeça. Eu fui viajando na lomba. Tamo aí de volta ativa, ética de rua. No trampo corre independente, nós na luta. Tá aí os parceiros aliados, tamo envolvido colado. Sou sigla R, não por nome. O rap é compromisso, não é viagem. Saldo é pro sabotagem. Parceiro das antigas, volta ativa. Fazer um hip hop eternizar, independente da mídia. E as minas se vem, vai alarmar, elas gostam. Se sentem bem cada qual com as suas sorte. Eu fico aqui no meu corre. R.A.P. com a procedência, favela em VW, tão ligado que o boy viver. É melhor, vou pra onde eu quero. Humildemente na luta, nunca me desespero. Vem de 94 aí, tá se aprimorando. 2006, de volta pros cursos, contrariando. 12 anos, só começo, tem muito mais por vir. As pilantras da armadilha, pra nós não é mais novidade. Aí, acharam que iam nos derrubar? Ao longo dos anos, só que nós estamos de volta. Vai acostumando, do interior, do Nordeste, criando o Cerrado. Livro do caixa, inadimplente, tem que ser cobrado. Virou de mim, pode crer, divulgar o meu nome. Deda. Só que minha correria mesmo passa. Dona Gomes, deixei pra trás a pilantragem que me atrasou. Fortaleci minhas rimas buscando meus ideais. Se porta, melhor me deixa quieto. Sem pisar no meu calo. Nasci depois, tentar a pólvora. Tá ligado? Que todos têm o que mereço. Eu tô reivindicando. Quadrilha maluca organizada, nativa após alguns anos. Salve! É nós mesmo. Mas aí, maloca hip hop, ética de rua. Quadrilha maluca organizada. É nóis, quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve pagar mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve pagar mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Aí, tem gente que fala que rap é coisa de marginal, é de bandido, mas não é não. Hoje nós estamos curtindo aqui. Eu quero mandar um beijo pra mulher da minha vida aí, ó. Minha mãe, que tá aí no baile curtindo o frevo aí, ó. Salve! Aí, salve geral! Satisfação, sem tirar ninguém, rapaziada. Todos os grupos que já estão comigo.